Boa tarde, hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2014. Começa agora a primeira edição deste ano de Os Nomes das Canções. Seja bem-vindo, estimado ouvinte, a esta edição número 9. A nona edição, que vai apresentar hoje mais uma sequência de 4 melodias, todas com nomes de pessoas, como aliás a regra, neste espaço radiofónico. A particularidade de hoje é que vamos nos dirigir a pessoas do sexo feminino com nomes pouco habituais, pelo menos na primeira sequência. Michelle e Heloísa. Nos últimos anos da sua carreira, e já com um considerável sucesso, Dino Meira cantava Oh Michelle. Para 2014, os The Swiss apresentam-nos o seu novo single, Heloísa. O tema foi gravado em julho do ano passado, mas agora foi tornado single. Já está a alcançar um maior sucesso. Vamos ouvir estas duas músicas, Michelle ou Michelle e Heloísa, e já voltamos. Lisa. Heloísa. Heloísa. Heloísa. Heloísa. We're on top of the world again. Heloísa. Smile, Mona Lisa. We're on top of the world again. We're on top of the world again. Heloísa. All I wanna do is please ya. We're on top of the world again. We're on top of the world again. Ooh, I can hear your SOS and I'm coming for you. Michel, Michel, com o teu amor. Estamos de volta, ouvintes, depois de Heloísa e Michel, isto por ordem inversa. Heloísa foi a canção que acabamos de escutar. Vamos seguir para Maggie, interpretação por conta do Conjunto Oliveira Mus, o mesmo que popularizou Mãe. Para fechar, ficamos com os norte-americanos Man Among Animals. Eu disse Man, não. Man. Man Among Animals. A música é Catty, mais um sucesso no género indie rock do ano 2013. A música fala em férias, mas nós não vamos de férias. Voltamos na próxima semana, numa segunda-feira 13. Até lá, ouvinte. You can be sure I love you.